O PT tem reagido de forma muito discreta às pesquisas de opinião que vem confirmando a dianteira da presidente Dilma Rousseff. Há muita gente intrigada com isso. Se ela está na frente, por que o PT não comemora como costuma comemorar, com bumbos e trombones, de forma estridente, com muita alegria? Ora, a explicação me parece óbvia. Não é arriscado prever que a economia, este ano, crescerá algo não muito distante de 2,5%, o que significa mais uma frustração diante das expectativas oficiais anunciadas no início do ano de uma taxa na faixa dos 4,5%. O que alguns já consideravam pequena. Pois bem, 2013 ficará marcado pelo signo preocupante do baixo crescimento e da inflação elevada, que está no nível dos 6%, índice só superado nas redondezas pelas excrescências argentina, 25%, e venezuelana, de 50%. Aliás, dois países que são extremamente louvados pela esquerda petista nativa. O resultado do PIB do terceiro trimestre, divulgado pelo IBGE, serviu de uma espécie de prévia de 2013, tendo o crescimento anualizado de 2,3%. Com uma retração de 0,5% no período de julho a setembro, em relação aos três meses anteriores. Movimento inédito desde o primeiro trimestre de 2009. Naquela época, devido ao impacto da crise mundial deflagrada a partir do estouro da bolha imobiliária e financeira americana. Ou seja, o ano de 2013 é mais um de vacas magras, de PIB pequeno, o pibinho do Mântiga. E todos nós sabemos que as eleições reagem muito aos resultados da economia. Se a eleição fosse hoje, Dilma ainda estaria em condições. Mas e amanhã, com essa perspectiva de queda crescente na economia? O PT pode dizer que tudo está ganho? Já não pode dizer mais. E é isso que faz o PT ficar quietinho, muito quietinho. Bom dia a todos.